Decola da 1-0, com a esquerda, sai da Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5052. Autorizado, mesmo 9-0, na Golfinha 77, sair da Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5072, controle Salvador, 120, decimal 8, 5627. 5627 negativo, transponder 5052. 5072. Eu na Pro 050, reporte realizado com 2.386. 5052, 5567. 5627, correto, reporte pronto no patch 3. Reporta H, pronto, agora do posto de funcionamento. Me escuto permanente. 3155, cópia. Cópia, tá, 3155. 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 44, após, conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda, pós-Leda, vou direto Wildes. Controle 120, decimal 8, e o transponder 5044. Após venda, voa direto eu. Controle é 120.8, transponder 5040, então 3155. 3155, transponder 5044. 3544, 3155. Correto, 5044, reporte pronto. Reporte alta, 3155. Eco, Alfa, Oscar, está na identificação, desse para o nível de voo 080, chegada a Mari. 080 na Mari, o Eco, Alfa, Oscar. Oxana, M3 no 4, reduza para 250 nós. Oxana, M3 no 4, reduza para 250 nós, descendo para o nível 050, segue com o número 4 na aproximação. Papa Romeu, Eco, Alfa, Oscar. Reautorizado o nível de voo 060. Segue como número 6 na aproximação. Reduza para 250 nós. Está mantendo 215 indicada. Permanece? Mantém então 215, Eco, Alfa, Oscar. Descendo para o nível 060. 060, número 6 para aproximação, Eco, Alfa, Oscar. Prossiga, Maico, é, confirme. Bom, Mike, Oscar Golf, mantém-se em condições visuais do 1.500 pés, acione o código 0124, reporta-me através de Veracruz. Salve, Tugilete, correto, 0151, no reporte pronto. Canal 6327, pronto para o táxi. 111 a bordo, 111, autonomia de 3 horas e 24, alterna Aracaju. 6327, táxi da Índia, ajuste no 020, Mascara Torre, 118 de Palmeiras. Táxi da Índia, Torre, 118 de Palmeiras, Canal 6327. Alfa Vitor Gillette, chame a Torre, 118 de Palmeiras para táxi da colagem. Web 5729, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000, 1020, 7.000. November Alpha, qual o setor do Golfo? Chegou a coordenação em cópia, só confirmando, está ciente da Vitor. Então, chame a torre, 18.6. 2009. Tá reduzindo, 2017. De Bravo autorizado, voo local, 1.000 pés, decola da 1-7, curva à esquerda, corredor forte, até 20 milhas após regressa. Controle 120 decimal 8, torre 1895, transponder 0171. Pois 215, limitar pelo lote 2195. Funcionamento 314, reduza para 2009. Vai reduzir para 110, por favor. 210, tá. Controle, o Papa Romeu Lima já cruzou o campo, segue com proa de Itapuã, de Pituba, batendo 110. Gente, o Romeu Lima reporta na Pituba. Vai reportar o Lima. Atendendo 070-63, não 4. O chamamento 314, sou autorizado a descer até o 050. 050-63, não 4. Duna 327, acima do meio, na proa de Duna, descendo para 3.000 pés. Duna 3.000, 327. Passando para fazer o voo 396. Estabilizado, passando Duna 396, a voo. Duna 396, completa aqui na torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Boa noite, Salvador, boa tarde, voo 648, assim, a informação retorno. Número 14, mantém a escuta do controle. O Oxané 6314, decoração para o financiamento, esquerda proa 020, limitado pelo localizador. Esquerda 020, limitado pelo localizador, 6314. Voo no 648, aciona a identificação, autorizada a chegada mar e desce para o nível de voo 050. 050, poderia voar Duna? Negativo, segue como número 7 na próxima. Tá, 317, descendo para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, já estabilizado, 317. Web 5789, desce para 3.000 pés, reporte para 12 horas, com o posto, mantendo 1.500 pés. Controle, Xanar 6327, dial Leda, passando 1.500 pés. Tá ciente, 3.000 pés, pode continuar a descer, senhora, pela, pode pelo Duna? Sim, é autorizado, é 5729, após pelo Duna, descendo para 3.000 pés. Pelo Duna, 3.000 pés, Xanar 6327, da Euleda, passando 2.000 pés. O Xanar 6327, conta Sadarço, para o nível 240, saída da Euleda, após 2.000 direto Leda. Ciente, da Euleda, após 2.000 direto Leda, Xanar 6327. Controle, papai Rosalino, estado sobrevoo na Pituba. Ciente. O Romeu Lima. Vai passar para o regresso, o Romeu Lima. Sim. 5729, reduz para 1709. Confirmar para o 579. Redução para 1709. 579, 1709. Oxa, na M6314, desça para 3.000 pés, irá ultrapassar o curso localizador. Reduza para 1709. Reduzindo, descendo para 3.000 pés, oxa, na M6314. Informa novo limite, magnética 120 de Simbra. 120 de Simbra, 6314. Então seu plano normal, para Confins, via 50, bideve, seguro, passando na vertical e após a mente a pesou no meia. Essa rota mesmo? É exatamente isso. É, a gente copia a autorização. Gente, escute a Vitor, um minutinho para cópia, para a nossa saída. Tamo guardando. Solo Salvador, acionamento 321 na posição 6, pushback acionamento. É 321 autorizado, 612 aguarde cópia. Já copiou 6321. Correção, autorizado, reporte táxi. Aí reporta táxi, acionamento 6321. Solo Salvador, 35627, pago táxi. 4:10, alterna Salvador, 67 a borda. Mike, Oscar Golf, reporta rotatório dos Alcântara. Rotatório dos Alcântara. Eco Alfa Oscar, redução para 209. Chama tudo, 3217. Chama 3217, completa, torre 118, decimal 9. 2895. Web 5729, desce para 21PS, reporta estabilizado. 2000, reportaremos, 729. Patrulha Papá Romeu Lima, segue agora com o Pro de Salvador. Romeu Lima, reporta para o Sul. Reportado para o Sul, Romeu Lima. O gol no 648, reduzido para 2209, segue como número 5 na aproximação. 2209, 648. Patrulha autorizado com fins, via Peruísco 50, Bidev, após direto seguro. Após a mente, apesulou no meia. Pode confirmar na roda do plano. Decola no zero, curva direita, saída da Euleda. Após direto, vai interceptar a rota. Nível 260, controle 1208, transponder 5026. Eu gol 92 patrona, está autorizado para Confins, nível 260. A Peruísque 50, Bidev, direto seguro, direto a mente, aperto o grupo no meia. Decolada pista 10, curva direita, Dael, transição Leda. O controle 1208, transponder 5026, pronto para o pushback acionamento. Qual é o seu portão? Está no pátio 3, posição 5. Dá 63 na pátio. Estabilizou 5729 WebJet. 5729 completa, torre 118 decimal 95. 095, 5729. Controle, o Papá Romeu Lima passou o Pituaçu. Chame torre, Romeu Lima, 118 decimal 95. 118.95, grato, Romeu Lima. Eco Alfa Oscar, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3.1020, Eco Alfa. Gol 1648, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000, 6458. Informa o tráfego 12 horas a 8 milhas, com 215 de grau de speed. O gol 1648, reduza para 209. 1208, transponder 5056. Correção, transponde 5056. Prossiga, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango mantém as condições visuais, o meu pé de corredores, se aposta ingressando no corredor forte. O Vitor confere e aguarde coordenação em cópia. Saída da El. Pronto para o táxi Xané 6321, está com 87 a bordo, 4:20 de autonomia, até na Goiânia. 6321 no táxi via Pátio Índia, ajuste no 020, ponte para a torre, 118 decimal 6. Pátio Índia. Índia, torre 1186, o Chané 6321. 6321, após Brasília, esse voo prossegue Goiânia? Não, negativo, após Brasília com Goiânia. Paulo, boa tarde, 3217, Vigilonauta, na 3217, táxi Alfa, repórter da Juliette. Portamento da Juliette, 3217. Nível 200. O Jaime 327, chama o Santos Recife 1251 e solicite ao mesmo. 251 Recife, graças, boa tarde. É com a aposta, espero 215, eu posso ser utilizado. Atingindo 3000, é com a Alfa Oscar. É com a Alfa Oscar, deixa para 2000 pés, reporte estabilizado. Reporte será estabilizado, é com a Alfa Oscar, 2000 pés. Gol 948 para sequenciamento, esquerda proa 035, descendo para 3000 pés. 035, 3000, o gol 948 nessa proa está autorizado a acertar o curso localizador, recepção para 1709. 648. Informe o que Lucerra de Mocontrone. Confirme a procedência e o tipo de equipamento. Alfa 729, táxi Alfa, repórter da Gilete. Alfa 729, repórter. Aquilo Zulu, autorizado 1.500 pés. Repórter na Rota 4. WLS, o Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, chame torre 118 decimal 9. 295, obrigado, boa. O gol no 648, desce para 2000 pés, é posto estabilizado. Está estabilizado no 648. 41, para o táxi, com 5 passageiros a bordo, 3 horas e 40, até na campanha. Quatro 5 no POB, táxi de Apache, Índia, ajuste no 020, torre 1895, passar. Ok, está autorizado de Apache, Índia, quando se pode esperar a torre 1189, 5294. Boa tarde, 6314, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, chanel 6314. Salvador, é o voo 9031, posição 06, remoto. Paulo, 7.9, tá antes do Juliette. 031, na remota do Paz 3, autorizado, reportar aqui. Ah, negativo. Estamos com um problema aqui. Foi feito um passageiro fumando no banheiro aqui, inclusive durante o rebaixamento da aeronave. Nós precisamos da autoridade policial tirando a nave, por favor. Gente, aguarda. Após o voo, já vai prosseguir pro portão 2. Após o voo, portão 2. Mantendo meu pé no corredor forte. Ele está no Interlagos. Bamber Yankee Mike, controle. Escuta, prossiga. Informa o tráfego no corredor forte, mantendo o Rio Pass. Bravo Eco 9 Lima. Afirmo, tá sem visual, não tá batendo o Rio Pass. Controle, muito boa tarde, Trip 5627 na sua escuta. Trip 5627, contato radar, tô por nível 190, saída PUCA. Trabalho, papai. Ciente, PUCA, autoriza direto PUCA, da presente, senhorita. Direto. Trip 5627. Conta, Salvador, boa tarde, bom 075, 180, descendo 150. Gol no 075, a sua identificação, desce inicialmente a uma centena, voando direto ITAP. Está autorizada a chegada Mari. Chegada Mari, direto ITAP, uma centena, gol no 075. Controle em Salvador, Papatango Juliette, Tango Zulu, no ponto de altura. Papatango Juliette, Tango Zulu, mantém-se em condições visuais. Reporte ingressando no corredor caixa prévio ou para a descida. Para a descida, cara. Desça parando 1500 pés, reposta ingressando caixa preta. É, passando caixa preta, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Silo Romeu Oscar, mantém as condições visuais, 1500 pés de corredor, se porta para IP. Oi, autorizado com fins, nível 360, via Pesulu 10, bridge, após o Pesulu no meia. Decola no zero, curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, vou direto bridge. Controle, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5072. Correto, reporte pronto. Cara, foi funcionamento no 8, 3155. Então, 8 autorizado, 3155, reporte táxi. Obrigado, vou gerar táxi, né, 3155. Confirmo, posto 3154. Ah, sim, 3154, portão 05. Tá bom, então. 6321, decola na sua escuta, Arbor, cruza 1910. Posicionamento 321, contato radar, estou para o nível 320, seja Arbor. 320, possibilidade de voar elefa? Vou direto, posicionamento 321. Direto elefa, posicionamento 6321, obrigado. Quilo Serra Lima já iniciou a descida, confirme. Será o número 1 na aproximação? 075, high speed. Controle Salvador, Bono 075, confirme o nível 100. Afirmativo, o senhor irá ultrapassar um tráfego. Agora estamos em posição de 11 horas a 14 milhas. Está passando agora o nível 080 para o 060. Gente, está no 30. Controle, o Gol no 075, devido à restrição, não vamos poder manter a high speed. O Delta pronto, a cópia? Mike Eco Delta autorizado, Manati, no mil pés, decola da 17, direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, transponder 0125. 4000 com 10 de 20. Gol no 025. Delta, confirme o POB. Para direção LS, curva direita para o 050. 050, Serra Lima. 075, agora vai ser o número 2 na aproximação. Reduza para 229. Alfa Centro Juliette, boa. Alfa Centro Juliette, boa. Prossiga. Seria a coordenada direta Aracaju da presente, por gentileza? Guarde a coordenação com centro Recife. A gente me solicita manter o nível 150 de final. Gente. Controle ao Oscar Maritango? Prossiga, Oscar Maritango. Oscar Maritango na posição de interlagem, entre 1 e o 7. Gente, Oscar Maritango, reporta a rotatória de jogo campo. Reportará a rotatória, tem jogo de campo em Salvador, Oscar Maritango. Daniel. É portão 31 no 45? Positivo, amigo. Boa tarde. Temos a informação do Galeão. Gente, Galeão, guarda coordenação em código 731 no 45. Você pode me informar qual a subida para a gente fazer o sistema? Gael. Guarde push 4-1-1-8. Fala, táxi 3155, Altena Galeão com 4 horas e 12, 1-68 a bordo. Atenção, POB. 1-68. 168, cliente, táxi via Pátio, Índia, registro 1020, ponto espera torre, 118, decimal 95. Pátio, Índia, torre, 1825, Otan, 3195. Azul 4118, coordenando com a sua equipe de solo, tem um Airbus 320 da Zaxiano no pátio, quando mesmo ingressar na Alfa via Índia, o seu inicia. Gol 9241, contato radar ao nível 260, saída da EL. 260, sem restrições da EL, gol 9241. O Kilo Serra Lima vai atingir 3000. O Papão Romeu Oscar Mike Tango, voa direto para a final da pista no 7. Afirmativo, direto para a pista no 7, condição, o Oscar Mike Tango. O Papão Romeu Kilo Serra Lima, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. 2000, chamará estabilizado, Kilo Serra Lima. Passaredo 2231, nação de identificação, vão na Pro de TAP 350. TAP 1050, passaredo 2231. Oscar Mike Tango, chame a torre 118.95. 3145, após, conforme a rota do plano. Afirmativo, conforme o plano. Só o transponder 5105. Correto, 5105, e só confirmando se está autorizado conforme a rota do plano. Conforme a rota do plano, né? Juro 10, espaço e espaço e pede. Firma. Obrigado. São 360, com curvas pela esquerda na rotatória. Reporte iniciando 360. Posso dar. O Índia November Alpha mantém as condições visuais no corredor forte, reporta na 20ª milha. Corredor forte, condições visuais, Índia November Alpha. O gol no 075 reduza para 1709, descendo para 3 mil pés. 1709, 3 mil pés, gol 1075.